Abel. Eu sou atalaia na casa de Israel. Espírito cuidadoso, vaso atencioso. Cara de mal, mas bondoso. Cuidado pelas vidas, coração generoso. Cabeça sem perdida, atento e zeloso. Cuidando da igreja, passando segurança pro idoso, pro adulto, pro jovem, pra criança. Servindo pros irmãos na entrada e na saída. Mantendo a organização, preparando a logística dos cultos. Eventos dando o nosso melhor. Louvando a Deus, não há coisa maior. Se quiser colar, amado, é só chegar. Será sempre bem-vindo, você tem o seu lugar. Atalaia sempre em frente, a unção está presente. Nem frio, nem morno, aqui é quente. Eu sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Estamos prontos, dispostos a servir ao nosso Rei Jesus, sou atalaia, eis-me aqui. Cumprindo minha escala com muita dedicação, louvando a Cristo do fundo do coração. Manda ao próximo como a mim mesmo, atendendo os irmãos no máximo respeito, com postura e alerta, cuido da casa de Deus, colaborando com os meus. Eu te amo, Senhor, quero fazer a tua obra. Derrama a tua graça, tua misericórdia. Livrai-me do mal, em nome de Jesus, amém. Me guia no caminho pra Nova Jerusalém. Meu foco é te servir, estar sempre preparado. Me faça um obreiro, moldado, aprovado. Atalaia sempre frente, a unção está presente. Nem frio, nem morno, aqui é quente. Eu sou atalaia, sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, servo do Deus vivo que não perde uma batalha. Eu sou atalaia, sou atalaia, sou atalaia.